Eu só me levo no beco, é 24/7. Só que eles elevam projects, só é que eu pia fofo. Lego eletro, dialeto, não te faz mais do que era o soft rap. É jetic, vento, bro. Liberta, fumo, largada, gangsta, pra abraço, fachada. Só máscara, forjada, só chivas, bro. Por tiras, assim, em gatilhos. HM, move the kill, os tiros, rebento com blá. Olha, é realidade, mas não passam cheques. Se deves, pagas bad. Derrimpana, dispersa babana com fé nos meus. Gás armado, impavos, ardeu, adeu. E boa confiança é nisso que deu. Olha para os teus, eu olho para os meus. Sinceramente, conselhos e críticas que dão para cínicos. Guarda para ti, pratica-os, pratica-os. O chão leva no beco, é 24/7. Sacas elevam projects, só é que eu pia fofo. Lego aneto, dialeto, não te faz mais do que era o soft rap. É jetic, vento, bro. Liberta, fumo, largada, gangsta, pra abraço, fachada. Só máscara forjada, só chivas, bro. Por tiras, assim, em gatilhos. HM, move the kill, os tiros, rebentam com blá. Olha, blá, blá, blá, sujas, sujas. É 24/7, sacas e levam projects. Só é que eu pia, fumo. Faz mais do que era o soft rap. É jetic, vento, bro. Liberta, fumo, largada, gangsta, pra abraço, fachada. Só máscara forjada, só chivas, bro. Eu já não compasso em movimentos, eu acelero movimentos. Não imprimo flow, não. Eu fluo sentimento, é tráfico, kills sem cortes, obesidade, talento. Tu estás lento, lerdo, pega leve, cês leve, eu repente. Tu não topas, foca, tipo, tropa, carrega e que? Foi uma foca, queres o quê? Se eu focas, quando é que há pra ser? Vinha eu sou. HN, porta nova, me fez. Leva no beco, é 24/7. Sacas elevam projects, só é que eu pia fofo. Lego aneto, dialeto, não te faz mais do que era o soft rap. É jetic, vento, bro. Liberta, fumo, largada, gangsta, pra abraço, fachada. Só máscara forjada, só chivas, bro. Por tiras, acendem gatilhos. HN, move the kill, os tiros, rebentam com blá. Olha, blá, blá, blá, sujas, sujas. É 24/7, sacas elevam projects, só é que eu pia fofo. Mais do que era o soft rap, é jetic, vento, bro. Liberta, fumo, largada, gangsta, pra abraço, fachada. Só máscara forjada, só chivas, bro. Por tiras, acendem gatilhos. HM, move the kill, os tiros, rebentam com blá. Olha, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá